Jesus olhou para mim, na cruz olhou para mim, foi por amor que suportou tamanha dor sem fim. Hoje ele olha pra mim, lá do céu olha pra mim, em seu poder me faz crescer, nele eu vivo enfim. Quando me encontro no seu olhar, sinto a pureza do seu falar. Quero ser puro, quero ser santo, eu canto.